pediu pra Deus projetos, desenhou em cada sonho seu. Você acreditou, mas o tempo passou e não aconteceu. E o que resta no seu coração é o sentimento de que Deus te esqueceu. A tua história não acaba aqui, os teus projetos têm que prosseguir. E as promessas que Ele fez vão se cumprir. Você está nas mãos do grande Deus, a tua estrela agora vai brilhar. Esse é o momento esperado, chegou a tua vez de conquistar. Por Deus você jamais foi esquecido, pra Ele o teu projeto tem valor. Vai se cumprir agora em sua vida tudo que você sonhou. Cada sonho seu você acreditou, mas o tempo passou e não aconteceu. E o que resta no seu coração é o sentimento de que Deus te esqueceu. A tua história não acaba aqui, os teus projetos têm que prosseguir. E as promessas que Ele fez vão se cumprir. Você está nas mãos.